Eu não quero te prender. Diga onde você vai, amor. Que pena, que pena. Você me fez sofrer e agora me quer de volta, amor. Que pena. Hoje eu sou gatinha e você quer me conquistar. Eu já tô no ponto, você passou da hora. Que pena, amor. Cai fora. Hoje eu sou gatinha e você quer me conquistar. Eu já tô no ponto, você passou da hora. Cai, que pena, amor. Vai, cai fora. Perere, perere, perere. Fitas.